Gucci, Mac Jude. Derrière moi. Ok. Yo. Ah. Pô, tá meio pá. Sei lá, vamos tentar conversar um pouco. Será? O que você acha? Bora então. Já que a paixão só se contenta com o eterno, posto que a chama que seja enquanto durar. Sem mensurar os danos, nos entregamos um ao outro, apesar do pesar. Viver é fuga, nos impele ser discretos, dada a sua culpa e o medo que tenta negar. Tu se apega à minha loucura, me apega à maldade que se dissimula bem, mas ama usar. Diz que é por proteção, enquanto me pede no pelo cheia de tensão. Sinto no beijo a malícia, sua má intenção. Aumento o desejo, dissipa minhas objeções. Nós e nossas perversões. Acende o beck, sentimos novas sensações. Pele na pele, várias posições. Tu pede, eu cedo a sua sede de transgressão. Olha, o tempo tá fechando, mas tá mó quentinha aqui na minha house. Nós já tá namorando. A maior tempo parece que só você não sabe. Olha na cara, vai dizer que não. A melhor do baile tá no seu colchão. Cê pira no mel no tamanho do rabão. Bandido safado, pede sentadão. Cê sabe qual é o maior do problema. Nós dois não sabe conversar, sempre acaba em cena. Tipo, cê lembra aquele dia do telefonema. Ele queria mim e eu sentando na sua cara. Olha na cara, vai dizer que não. A melhor do baile tá no seu colchão. Cê pira no mel no tamanho do rabão. Bandido safado, pede sentadão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, pede sentadão. Olha na cara, vai dizer que não. A melhor do baile tá no seu colchão. Se pira no mel no tamanho do rabão. Bandido safado, pede sentadão. Não, a gente peca por excesso de medo, de coragem. Pecamos por excesso de mentiras, verdades. Pecamos por excesso de palavras ou ações. Pecamos por excesso. Pecamos por excesso. Aonde que vai dar nossa relação? Pecamos. Se nós não se entende, não tem jeito, não, não, não, não. Pecamos por excesso. Ou exceções. Justificando o meio, o fim.